diga! Será que Xaluba descobriu o segredo? Xaluba era um menino muito esperto. E ele fazia esculturas. Esculturas? O que é escultura? Escultura é um boneco feito de gesso, de madeira ou de barro. E Xaluba, desde pequenininho, fazia esses bonecos. Certo dia, ele estava fazendo um boneco com a sua faquinha. Ele olhava com tanta satisfação aquele bonequinho que havia feito. Mas ele não fazia esses bonecos para brincar ou para outras crianças brincarem na aldeia. Não! Sabem, crianças, ele fazia aqueles bonecos para que as pessoas de sua aldeia pudessem adorá-los. Com certeza, naquele dia, Xaluba pensava que seria o melhor Deus que ele havia feito. E ele esculpia, moldava esses bonecos, fazia os ídolos. Desde que ele podia segurar uma faquinha em sua mão, ele moldava aqui, esculpia ali. Mas até aquele dia, ele não tinha feito um Deus com um rosto tão aterrorizante como aquele. Xaluba então continuou fazendo aquele boneco e cortava de um lado, cortava do outro e, de repente, ele estava terminando de fazer os olhos daquele boneco. Ele estava fazendo depois a boca, de repente, as mãos do boneco. Ei, peraí. Xaluba parou de fazer o boneco, largou a faquinha no chão e disse: peraí, eu estou fazendo as mãos deste boneco, mas então quem fez as minhas mãos? Com certeza não foi esse boneco o qual estou fazendo, não. Porque se eu quiser, eu posso destruir esse boneco e construir outro. Mas o Deus que fez minhas mãos deve ser muito maior que este boneco que estou fazendo. Mas quem é esse Deus que fez minhas mãos? Quem é ele? Eu nunca ouvi aqui na minha aldeia as pessoas falarem deste Deus. Nem o feiticeiro da nossa aldeia sequer disse alguma coisa sobre este Deus. Nunca ninguém falou dele para mim. Xaluba então começou a pensar: ah, se pelo menos eu soubesse desse Deus que fez as minhas mãos, se pelo menos alguém falasse dele para mim. Não passou muito tempo e as pessoas que moravam na aldeia começaram a falar do Xaluba. Falar do Xaluba? Mas o que elas estavam falando dele? É, umas diziam assim: você está sabendo? Outras diziam: o quê? O que é? O que aconteceu? Você viu o Xaluba? Nos fale o que aconteceu, fale o que foi, o que foi. É, sabe o que está acontecendo? O menino Xaluba não está mais fazendo bonecos. Não está fazendo mais os nossos deuses. E ele não quer mais adorar os nossos deuses. Adorar os deuses da nossa aldeia, ele não quer? Outros disseram. Mas, sabem, crianças, adorar deuses é pecado diante de Deus. Isso desagrada ao nosso Deus. Se uma pessoa se ajoelha diante de um ídolo, um boneco, e o adora, essa pessoa está aborrecendo a Deus, pecando contra Deus. Mas, crianças, não somente isso é pecado, não. Mas quando nós mentimos, xingamos alguém ou falamos palavrões, nós estamos sujando e manchando o nosso coração. Sabem, crianças, a Bíblia fala que todos nós pecamos e nós fomos separados de Deus. O pecado separa você do nosso Deus. Mas Xaluba continuava buscando a resposta. Ele queria saber quem havia feito as suas mãos. Ah, crianças, que vontade de estar lá perto dele, não é? Para falar sobre Deus, do nosso Deus poderoso que nos criou. Esse Deus que criou também os céus, a terra, os animais. Esse Deus amoroso que nós servimos. Não passou muito tempo. A notícia começou a correr em toda a aldeia. E todo mundo estava comentando. Você está sabendo? Mas o quê? Você viu? Viu o quê? O Xaluba. O que tem o Xaluba? Ele não mais está fazendo os nossos bonecos, os nossos deuses. Ele também não quer mais adorar os deuses da nossa aldeia. Ah! E os deuses vão ficar bravos com Xaluba? É o que eles diziam. Ah, talvez alguma coisa venha acontecer com a gente aqui na aldeia porque o Xaluba não quer mais adorar os deuses. De repente, a notícia também chegou aos ouvidos do chefe dali da aldeia, do feiticeiro da aldeia. Então, o chefe, muito furioso, mandou chamar o menino Xaluba para responder as perguntas dele. Xaluba! Xaluba, então, foi rapidamente até a casa do chefe e ele perguntou para Xaluba. Ô, Xaluba, o que é que está acontecendo, hein? Pois eu soube que você está se recusando a fazer o seu trabalho. E não é só isso, não. Eu também fiquei sabendo que você não quer mais adorar os nossos deuses. Isso é verdade, Xaluba? Xaluba se ajoelhou. Cumprimentou o chefe da aldeia. Se levantou e disse. É verdade, sim, senhor. Eu não posso mais adorar deuses que eu tenha poder de fazer ou destruir ele. Eu queria adorar o Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Eu não quero, chefe, prejudicar a nossa aldeia ou desrespeitar o Senhor, mas eu estou procurando o Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Por acaso o Senhor saberia me dizer quem é Ele? O Senhor poderia falar dEle para mim? Não, eu não quero falar. Não existe outro Deus. E os nossos deuses você tem que continuar adorando e fazendo eles. Xaluba ficou amedrontado. O coração dele começou a disparar. E ele saiu correndo. Ele fugiu, amedrontado, pois o chefe queria matá-lo. E começaram a perseguir Xaluba. Xaluba estava apenas procurando saber a verdade. E não estava querendo prejudicar a ninguém. Crianças, a Bíblia diz que também perseguiram a Jesus. Tinham inveja dele, por isso queriam matá-lo. Mas Jesus não fugiu como Xaluba. Jesus se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados daquelas pessoas daquela aldeia. Jesus morreu, mas ele está vivo. Xaluba fugiu para salvar a sua vida. Então ele saiu correndo, atravessou um campo enorme e se escondeu no meio da mata. Finalmente, quando ele viu que ninguém mais estava seguindo, Ele se jogou no chão, cansado. E debaixo de uma grande árvore, ele ficou ali. E ele começou a falar baixinho. E agora? O que eu vou fazer? Eu não posso voltar mais para a minha aldeia. Porque as pessoas com certeza vão me matar. Eu sei, eles vão me matar. Ah, mas como eu queria encontrar o Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Quem será que poderia me falar sobre este Deus? Talvez eu o encontre pelo meio do meu caminho. Será que ele mora por aqui, por perto? Xaluba, cansado, se levantou, subiu na árvore. Já estava tudo escuro. Ele precisava se proteger dos animais ferozes dali daquela floresta. Ele ouvia os leões rugindo. Um rugia aqui, outro rugia do lado de lá. E o menino Xaluba pensava: o Deus que fez as minhas mãos deve ter também feito os leões. E os pensamentos rodavam na sua cabeça. E ele pensava: este Deus deve ter feito esta árvore e tudo também que está nesta floresta. E o que será que Deus acha das coisas que ele fez? Será que Deus ama as coisas que ele criou? Será que ele cuida destas coisas? Sim, crianças! Deus ama tudo que ele criou. Deus criou você. Foi Deus quem criou o menino Xaluba também. Porque Deus é o criador de todas as coisas. E ele ama você. Ele ama a mim. Ele ama o Xaluba. Deus ama as coisas que ele fez. E a prova? A prova que Deus nos ama é que ele enviou Jesus para morrer na cruz, em nosso lugar. E se nós crermos em Jesus, teremos a vida eterna. Xaluba continuou ali na árvore, pensando, e caiu no sono. Ah, a noite chegou. Os grilos estavam ali fazendo o seu canto. Amanheceu o dia. Xaluba se espreguiçou. Os passarinhos cantavam. O sol brilhava. E o menino Xaluba se levantou decidido. Eu vou achar o Deus verdadeiro que fez minhas mãos. Desceu da árvore e começou a sua caminhada. Andou de aldeia em aldeia. Ei! Você viu o Deus que fez minhas mãos? Peraí, Xaluba está falando com quem? Ele encontrou uma pessoa no meio do caminho e perguntou: você poderia me falar sobre este Deus que fez as minhas mãos? E as pessoas, sempre com medo, diziam: olha, Xaluba, os deuses estão com raiva de você. Os deuses vão te matar. Xaluba, você não quer mais adorá-los? E novamente, Xaluba tinha que fugir. Passaram alguns dias. E em um dia, alguém falou para o menino Xaluba: olha, existia um velhinho muito sábio. Ele se chama Mamba. Mamba? É, Xaluba, você conhece o Mamba? Não. É, Mamba é um velhinho que havia trabalhado no governo desta cidade, há muitos e muitos anos atrás. E ele voltou para a aldeia dele. Mamba era o mágico daquela aldeia. Não da aldeia de Xaluba, mas numa bem distante de lá. Aí Xaluba pensou: ah, quem sabe esse velhinho sábio possa me falar sobre esse Deus que fez as minhas mãos. Vou procurá-lo. E assim Xaluba foi à procura deste velhinho na aldeia onde ele estava morando. Crianças! E não é que Xaluba acabou descobrindo qual era a cabana que o Mamba morava? Chegou até lá. Contou a sua história, que ele fazia ídolos, esculpia bonecos e de repente ele teve aquela vontade de encontrar o Deus verdadeiro, aquele que havia feito as suas mãos. Xaluba perguntou ao velhinho: será que o senhor poderia me falar sobre este Deus que fez as minhas mãos? Eu queria tanto conhecê-lo. Mamba era tão velhinho, mas tão velhinho, que a voz dele saía tremida enquanto ele falava. Meu filho, disse o velhinho Mamba, há muitos anos atrás, eu estava descendo o rio com a minha canoa para ir trabalhar no posto do governo, para aprender a ler as magias, do que significavam os sinais nas madeiras, no papel. Enquanto eu trabalhava lá, eu ouvi falar um dia de um certo livro. Sabe, menino, e este livro fala sobre um Deus que fez a floresta e tudo que nela há. Eu nunca li este livro, mas se você ficar aqui comigo uns dias, eu vou te ensinar a ler. E então você possa, talvez, encontrar este livro por você mesmo. É mesmo? Verdade? Se o senhor me ensinar a ler, eu posso ler este livro. Com certeza, respondeu o velhinho Mamba. Xaluba resolveu então ficar morando na aldeia do bom velhinho. Passaram-se dias, semanas, e Xaluba estava lá morando com o Mamba. Xaluba gostava muito. E finalmente chegou o dia. O dia em que Xaluba já sabia ler. Depois de um ano que o menino havia estado com o velhinho Mamba, o velhinho morreu e Xaluba ficou sozinho de novo. E agora, o que eu vou fazer? O meu amigo Mamba morreu. Como vou encontrar o livro o qual ele me falou? Aquele livro que fala do Deus que fez as minhas mãos. E agora? Ah, já sei. Vou descer o rio até onde Mamba trabalhou. E lá eu vou encontrar o Deus que fez as minhas mãos. Xaluba então teve a ideia de fazer uma canoa. E começou a sua longa viagem pelo rio. Ele pegou a sua canoa. A viagem seria muito longa. Ele remou vários e vários dias, até que ele avistou uns prédios. Deve ser o prédio do governo onde Mamba trabalhou. Crianças, vocês acham que Xaluba vai encontrar a resposta para a sua pergunta? Será que ele vai descobrir o segredo? Será que ali é o posto do governo? Pensou Xaluba. Xaluba estava com seu coração cheio de medo. Mas, mesmo assim, ele foi aproximando com a sua canoa, bem devagarzinho, da beirada do rio. Foi chegando perto, chegando perto. Quando ele viu, já estava na porta do grande prédio do governo. Agora ele estava de pé na porta. Um dos guardas que cuidava ali olhou para ele. Xaluba perguntou para o guarda: "Ei, por favor, eu estou procurando... Eu estou procurando pelo Deus que... Que fez as minhas mãos. O senhor poderia me dizer se ele mora aqui?" Xaluba. O guarda parece que nem ligou para ver que o Xaluba estava perguntando e respondeu bem grosseiro: "Não tem lugar para você aqui, não. Você não pode entrar aqui. Não há lugar para você aqui, não." Xaluba, triste, decepcionado, pegou sua canoinha e começou a remar de volta até a sua aldeia. Mas, crianças, será que Xaluba poderia entrar na sua aldeia outra vez? Afinal de contas, todos estavam com raiva dele. Será que o chefe da sua aldeia não iria matá-lo? Antes de ele entrar na aldeia, Xaluba dobrou seus joelhos e clamou chorando: "Ó Deus que fez as minhas mãos, eu queria tanto te encontrar, eu queria tanto te conhecer." Tudo que falamos ou pensamos, crianças, Deus conhece. Deus ouve. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O que fazemos, Ele sabe. O que nós falamos na nossa oração, Deus ouve. Ele sabe tudo. É tão bom conhecer esse Deus, não é mesmo? E Xaluba estava procurando este Deus. Xaluba tornou-se um caçador para poder sobreviver. Algumas vezes ele ficava dias e dias procurando uma caça para trazer carne para as pessoas que moravam na sua aldeia. E quando ele chegava de volta da caçada, as pessoas corriam ao seu encontro: "Xaluba, Xaluba, Xaluba, aqui, Xaluba, aqui. O que você trouxe de bom para nós hoje? Que carne que você trouxe hoje?" Vocês querem saber se o chefe da aldeia de Xaluba estava com raiva dele, não é? O chefe da aldeia não estava mais bravo com ele, porque Xaluba estava trabalhando, não é mesmo? Não, mas ele não estava fazendo os bonecos de novo, não. Ele estava agora caçando. Certo dia, Xaluba estava voltando do seu trabalho e encostando a sua canoinha na aldeia, e as pessoas vieram correndo ao seu encontro perguntando: "Xaluba, você perdeu alguma coisa enquanto você estava caçando?" "Perdi alguma coisa? Que coisa?" "Não. Sabe o que é, Xaluba? É que eu queria saber se você havia perdido alguma coisa, porque quando você estava fora da nossa aldeia, vinha até aqui todos os dias um homem que nós não conhecemos com uma caixa de livros pretos." "É? Sim, esse homem que chegava na nossa aldeia falava para nós de um certo Deus que havia feito as florestas, a terra, os céus e tudo que neles há. E todos diziam que este Deus ama todas as coisas que ele fez. E... Mas espera aí. Espera aí. Quando a gente disse para ele sobre você e que você estava procurando o Deus que havia feito as suas mãos e que você também sabia ler e saber o que ele fizera, aquele homem deixou esta caixa de livros pretos para você. Para mim! Não acredito! É para mim! É, Xaluba. Deixar esta caixa de livro para você. E a caixa está na aldeia principal, lá naquela cabana da aldeia principal. Xaluba, sabe aquela cabana no meio daquela ilha? Pois é, está lá a sua caixa. Você quer ir buscá-la? Crianças, Xaluba mal podia acreditar. Xaluba tremia. Ele estava emocionado. Eu não acredito que eu vou ler todos aqueles livros. Ah, e será que aqueles livros falam do Deus verdadeiro que fez as minhas mãos? Xaluba, mais que depressa, pegou a sua canoinha e começou a remar rápido, rápido, para chegar logo à aldeia e abraçar os livros. Será que finalmente o menino Xaluba havia de vez encontrado a resposta? A resposta do próprio Deus? Aquele a quem ele também procurava? Xaluba encostou a sua canoinha e foi chegando perto da cabana. Foi entrando devagarinho, devagarinho. Quando ele viu sobre a mesa uma caixa de livros, ele não sabia se abraçava os livros, se ele lia os livros, e ele foi pegando aquela caixa, suas mãos estavam tremendo e quase ele derrubou a caixa no chão. E ele foi abrindo aquela caixa. Foi abrindo a caixa. Ele nem sabia o que ele iria fazer com aqueles livros. Ele pegou o primeiro livro que ele viu na sua frente, abriu na primeira página e estava escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Hã? No início criou Deus o quê? Ah, os céus e a terra. Ai, meu Deus! Este livro fala daquele Deus que... do Deus verdadeiro que fez as minhas mãos! Eu não acredito! É o livro que eu estava procurando! Eu encontrei o Deus verdadeiro! E o menino Xaluba lia, relia e não parava para nada mais! Nem para comer! Xaluba lia e relia todos os dias a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E ele foi lendo tudo, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. E um dia, abrindo o livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele leu: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, encontrei o Deus verdadeiro. Xaluba fechou aquele livro, se ajoelhou e começou a falar bem alto: ó, meu Deus, que fez as minhas mãos. Eu acredito realmente que o Senhor me fez. Hoje que aprendi e descobri finalmente que o Senhor me ama. Eu creio, ó Deus, que o Senhor enviou o seu único filho Jesus para morrer pelos meus pecados. E hoje está vivo. eu finalmente descobri e encontrei o Senhor, o Deus verdadeiro. Eu achei o Deus que fez as minhas mãos. Xaluba estava tão feliz. E ele começou a falar de Jesus para todo mundo. Começou a falar de Jesus, o Filho de Deus sem pecado, para todas as pessoas também da sua aldeia, para as outras crianças. Ele falou até para o feiticeiro da ilha, que também aceitou a Jesus. E hoje, toda a aldeia serve ao Senhor Jesus, porque Xaluba foi procurar o Deus verdadeiro e falou do seu amor a todas as pessoas daquele lugar. Você que já é uma criança crente, Deus quer que você fale de Jesus para todas as pessoas. Onde você pode falar dele? Na escola, em casa. Mas por que falar de Jesus? Porque isso é uma ordem dele. Porque está escrito na Bíblia Sagrada: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se a Bíblia é a palavra de Deus, temos de obedecê-la. E você que ainda não conhece esse Jesus e quer recebê-lo em seu coração neste momento, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus.